8 at Paulo, 18 Zulu, Delta Mile 9. Delta Mile 9, Delta Mile 9.

2 horas e após o desvio vai direto para a posição mais baixa. Agora recife na frequência 128.8, confirmado 126.0, chamando a 225. Vou direto para São Paulo, chamo da quantidade de estilo, a gente na 092. Oi Salvador, bom dia, Azul 4958, na sua escuta estabilizada. Azul 4958, entrando a 092, autorizado ponto, 0080 graus e 02 mais. Gente, o Lilo Pouso, 4958. 7-2-2-9. controle 120, destino 80. 208, número. 00 graus, 0 mais. 963, alto sol de norte, 190, vento 0, 70 graus, 049. Bom dia, com a notificação do seu dia aberto para 4 minutos, aos últimos 0, uma vez. 08, bom dia, para ver. Eu sou o Zé do Dópolis. Alfa Pereira, frequência 128.65, alterna 125.1. pista 1-0, já subi a pista, no ponto aliado e pronto, cabeceira 1-0. line up and wait to runway 10. Roger, Conte Cargo 973, você coloca no Jardim 810 na Puca. Rádio 973, contato na DOS, Bocarão 23270, via Puca. Via Puca 270, continua 073. Heading 280 for 2L5. 2L5, 1991, base deviation, heading 280.